Bruxelas 19, página 159, capítulo 9. Sim, é verdade. Não foi apenas um bebê morto, revelou o 26º. Foram dois nascidos juntos. O teriam sido, mas além de juntos, estavam pegados. Ayla recordou que o mesmo sucedera a uma mulher do clã. Dois bebés pegados, com um resultado monstruoso. Sentiu uma profunda tristeza por Daniela. Um era de tamanho normal, o outro mais pequeno e não completamente formado, com partes unidas ao primeiro, prosseguiu o 26º. Ainda bem que não respiravam, ou teria sido obrigado a cortar-lhes a respiração. Isso seria uma experiência demasiado dura para Daniela. Na verdade, sangrou tanto que me surpreende que tenha sobrevivido. Nós, a mãe dela, a mãe de Steve Adal e eu, decidimos não dizer nada a nenhum dos dois. Temíamos que se soubessem uma gravidez posterior causasse mais aflição do que o nascimento de um filho morto. Podes examiná-la, se quiseres, mas ocorreu já há algum tempo, nos finais do inverno. Ela tem recuperado bem. Só precisa de repor as suas forças e ultrapassar o sofrimento. A vossa visita é capaz de ter ajudado. Via com a filha de Ayla nos braços e acho que isso é bom. Também parece ter ficado tua amiga, Ayla, assim como do teu lobo. Talvez agora se anime a ir à reunião de verão. João Dalar, exclamou Ayla, quando ela e a primeira regressaram ao acampamento da nona caverna. O que fazes aqui? Pensei que ias ao acampamento da reunião. E vou, replicou ele, mas queria ver como estavam Racer e Grey. Não tenho passado muito tempo com Racer e parecem gostar de companhia. E vocês, o que fazem aqui? Queria que o Innie amamentasse Grey enquanto eu dava ao peito a Junaila. Ia deixar o Innie aqui, mas depois pensámos que esta podia ser uma boa oportunidade para a Zlandoni ir ao acampamento no outro lado, explicou Ayla. João Dalar sorriu. Então eu espero, disse. E se vos acompanhasse, montado no Racer? Então teremos de levar também Grey, contrapôs Ayla, franzindo a testa. Depois sorriu. Podemos colocar-lhe aquele cabresto pequeno que lhe fizeste. Começa a habituar-se a usá-lo. Pode fazer-lhe bem, começar a habituar-se a estar perto de pessoas que não conhece. Iríamos dar um belo espetáculo, comentou a Zlandoni. Mas agrada-me a ideia. Prefiro fazer parte de uma atração maior do que ser a única para quem as pessoas olham. Também devíamos levar o lobo. A maioria das pessoas já viu os animais, mas não juntos. Há ainda algumas que não acreditam que o Innie permita que o lobo se aproxime da sua cria. Se virem que não representa um perigo para Grey, pode ser que percebam que também não o é para eles, argumentou Ayla. Geradal e Robnan aproximaram-se a correr da morada do líder da sétima caverna. Uimar, Tona, venham ver, gritou Geradal. Sim, venham ver, repetiu Robnan. Os dois rapazes brincavam no exterior. Trouxeram os cavalos todos e o lobo, e até a Zlandoni vem montada. Venham ver, exclamou Geradal. Calma, meninos, aconselhou Martona, perguntando-se a que se referia Geradal. Não lhe parecia possível que a Zlandoni se sentasse no dorso de um cavalo. Venham ver, gritavam os rapazes, enquanto Geradal tentava levantar a avó da almofada onde estava sentada. Depois virou-se para o Ilamar. Vem ver, Uimar. Martona e o Ilamar estavam de visita ao abrigo de Sergenor e Jaivena para falarem das suas funções na iminente cerimónia que envolveria todos os líderes e, em menor escala, os antigos líderes. Tinham levado Geradal para o tirarem debaixo da asa da mãe. Como de costume, Proleva participava no planeamento do banquete para o acontecimento. A companheira grávida de Solaban, Ramara, e o filho, Robnan, amigo de Geradal e da mesma idade, tinham-nos acompanhado para que os rapazes pudessem brincar. Já vamos, gritou o Ilamar, e ajudou a sua companheira a levantar-se. Sergenor afastou a cortina que tapava a entrada e todos saíram. Esperava-os um espetáculo surpreendente. Em direção ao abrigo dos Zlandónia, Desfilavam João Dalar, montado em racer, guiando Grey, e Ayla, montada na égua, com John Ayla à sua frente na manta de transporte. Winnie puxava um atrelado no qual ia sentado a primeira, olhando para trás. O lobo caminhava ao lado deles. A maioria ainda achava estranho ver cavalos com pessoas nos dorsos, já para não falar do lobo, que avançava tranquilamente no meio deles. Todavia, ver a primeira entre aqueles que serviam a grande mãe terra, num assento, puxado por um cavalo, era espantoso. A procissão passou muito próximo do acampamento da Sétima Caverna, e apesar de Martona e Willamar e os restantes membros da Nona Caverna estarem familiarizados com os animais, ficaram tão boquiabertos quanto os restantes. A primeira cruzou o olhar com o de Martona, e embora a Zlandoni tenha esboçado um sorriso recatado, Martona detetou nos seus olhos um brilho de prazer e picardia. Aquilo era mais do que um desfile, era um espetáculo. E se havia algo que os de Landónia apreciavam, era dar espetáculo. Quando chegaram à entrada do abrigo, João Dalar parou e deixou que Ayla e o Winnie se adiantassem. Depois desmontou e ofereceu a mão à primeira. Apesar da sua corpulência, saiu do assento com graciosidade e, consciente de que todos a observavam, entrou no abrigo com grande dignidade. Então era isso que João Dalar queria construir com a nossa ajuda, comentou Willamar. Disse que precisava de fazer um atrelado sólido com prateleiras. Não eram prateleiras que ele queria. Foi muito astuto ter dito isso. Nenhum de nós poderia imaginar que era um assento para a Zlandoni. Tenho de lhe perguntar como é andar num assento puxado por um cavalo. A primeira foi muito corajosa, declarou Jaivena. Não sei se me atreveria. Eu sim, exclamou Jaradal, com uma expressão de entusiasmo. Tona, achas que a Ayla me deixaria sentar no atrelado com o Ine e puxar? Eu também gostava, declarou Robna. Os jovens estão sempre dispostos a experimentar coisas novas, observou Ramara. Pergunto-me quantas conversas parecidas agora decorrem no acampamento, assinalou Sérgio Nor. Mas se ela deixar um rapaz andar, todos os outros vão pedir o mesmo. E algumas raparigas também, acrescentou Martona. Eu, se fosse a ela, esperaria até estarmos de volta à Nona Caverna, comentou Ramara. Então será muito diferente guiar um rapaz ou outro. Em qualquer caso, é um grande espetáculo. Ainda recordo o que senti a primeira vez que vi esses animais. Metia medo. Jundalar não vos contou que as pessoas fugiam deles quando regressavam da sua viagem? Agora já estão habituadas, mas não deixa de ser impressionante, referiu Willamar. Nem toda a gente estava tão impressionada. Marona, que adorava ser o centro das atenções, sentiu uma pontada de inveja. Virou-se para a prima, Willopa, e observou. Não sei como se consegue estar junto daqueles animais imundos a toda a hora. Quando te aproximas dela, fede a cavalo. E ouvi dizer que dorme com aquele lobo. É nojento. Também dorme com João Dalar, declarou Willopa. E disseram-me que não compartilha prazeres com mais ninguém. Isso não vai durar, contrapôs Marona, deitando a Ayla um olhar venenoso. Eu conheço. Não tardará a estar de volta à minha cama. Vais ver. Vendo as primas a conversar, Bruqueval reconheceu o olhar malicioso que Marona lançou a Ayla e sentiu emoções opostas. Sabia que não tinha a menor possibilidade, mas amava Ayla e desejava protegê-la do despeito da mulher, que era também sua prima. Ele próprio já fora alvo da sua malevolência e sabia como podia magoar. Mas, por outro lado, também tinha medo que Ayla voltasse a insinuar que ele era um cabeça chata, e isso não seria capaz de suportar. Embora, no fundo, soubesse que ela não o dissera com a mesma má intenção com que o dizia a maioria das pessoas. Nunca se mirava no refletor de madeira negra polida, mas às vezes via-se de relance na água parada e detestava. Sabia por que razão as pessoas lhe chamavam aquele nome odioso, mas não suportava a ideia de que pudesse haver alguma verdade nisso. Madroman também mirava Ayla e Jondalar com o sobrolho franzido. Irritava-o o facto de Ayla receber tanta atenção da primeira. Era sua acólita, sim, mas não lhe parecia bem que a pessoa que supervisionava todos os acólitos a favorecesse tanto quando estavam juntas na reunião de verão. E, claro, Jondalar tinha de estar sempre no meio de tudo, porque não ficara ele longe de casa. As coisas corriam bem melhor quando aquele imbecil não estava, principalmente desde que a Zelandoni da Quinta Caverna decidira torná-lo seu acólito. Embora, pessoalmente, achasse que já o deveriam ter nomeado Zelandoni. Mas o que poderia ele esperar com a gorda à frente de tudo? Encontrarei uma maneira, pensou. Laramar virou costas a tudo e afastou-se, embrenhado nos seus pensamentos. Já estava farto daqueles cavalos e do lobo. No seu modo de ver, viviam demasiado perto do seu abrigo, na nona caverna. E os cavalos ocupavam tanto espaço que chegavam quase até ao seu alojamento. Agora, de cada vez que regressava à casa, tinha de fazer uma volta para evitar o lobo. As poucas vezes que se aproximara, o animal eriçara o pelo e mostrara os dentes, como se todo aquele espaço lhe pertencesse. Além disso, a mulher era uma intrometida, apresentando-se em sua casa com comida e cobertores para fazer de conta que era muito boa, quando, na verdade, o seu propósito era vigiá-lo. Agora nem sequer tinha um abrigo para onde ir, pelo menos um que sentisse como seu. As pessoas comportavam-se como se o abrigo de verão lhes pertencesse, mas continuava a ser o seu lar, e o que ele fazia no seu lar não era assunto de ninguém. Felizmente, havia ainda os abrigos afastados. Na verdade, gostava de lá dormir. Não era incomodado pelo choro das crianças, nem pela companheira quando chegava bêbada e provocava uma discussão. Num abrigo afastado, onde passava a noite, os homens eram quase todos mais velhos e não se aborreciam uns aos outros. Não era um lugar rodeoso e alegre, como os abrigos afastados dos jovens, mas se oferecesse um copo de barma a um companheiro de abrigo, este beberia com ele de bom grado. Era uma pena que na nona caverna não existissem abrigos afastados. No dorso do Ini, Ayla contornou lentamente o grande abrigo dos Zelandónia, puxando-o atrelado, e abandonou o acampamento da reunião de verão, voltando por onde chegara. Jondalar seguiu-a, conduzindo Racer e Grey. A zona onde naquele ano se instalara a reunião de verão era geralmente usada como acampamento para reuniões maiores. Quando chovia, traziam pedras do rio e das escarpas vizinhas para pavimentar o solo, sobretudo quando havia lama. A cada ano acrescentavam-se mais pedras, e agora o recinto estava definido por uma ampla zona empedrada. Quando deixaram esse espaço e os limites do acampamento, Ayla deteve-se no meio de uma pradaria. Ajuda-me a tirar o atrelado ao Ini e deixamos os cavalos pastar um pouco aqui, sugeriu. Não creio que se afastem e, se for preciso, podemos sempre chamá-los com um assobio. Boa ideia, concordou Jondalar. A maioria das pessoas sabe que não devem incomodá-los se não estamos por perto a vigiá-los. Vou também tirar-lhes os cabrestos. Enquanto tratavam dos cavalos, viram Lanidar aproximar-se, usando ainda o suporte para o atirador de lanças. Acenou com a mão e depois assobiou, recebendo em troca um relincho de boas-vindas por parte do Ini e de Racer. Queria ver os cavalos, explicou. Gostei de os conhecer e de cuidar deles no ano passado. Mas ainda não estive muito tempo com eles este verão e não conheço a cria do Ini. Acham que ainda se lembram de mim? Claro, responderam ao teu assobio, não foi? Replicou Ayla. O rapaz trouxeram uns pedaços de maçã silvestre seca e ofereceu-os ao jovem garanhão e depois à mãe. Agachou-se e estendeu o braço para dar um pedaço à cria. Ao princípio, esta deixou-se ficar junto às patas traseiras do Ini. Embora Grey ainda mamasse, começara a comer erva, imitando a mãe, e era evidente que sentia curiosidade. Lanidar esperou pacientemente, E passado um pouco, a potra aproximou-se dele. A égua limitava-se a observar. Por fim, Grey rendeu-se à curiosidade e farejou a mão aberta de Lanidar para ver o que continha. Abocanhou o pedaço de maçã, mas depois deixou cair. Lanidar apanhou-o e tentou de novo. Embora não tivesse tanta experiência quanto a sua mãe, conseguiu usar os incisivos, os lábios e a língua para meter a maçã na boca e mordê-la. Era uma nova experiência, um novo sabor. Mas a cria estava mais interessada em Lanidar. Começou a acariciá-la. E com isso, não tardou a conquistá-la. Quando se ergueu, o rapaz tinha um enorme sorriso no rosto. Estávamos a pensar deixar os cavalos neste campo e vir ver deles de vez em quando, informou a Jondalar. Seria um prazer vigiá-los, tal como fiz no ano passado, ofereceu-se Lanidar. Se surgir algum problema, procuro-vos ou assobio. Ayla e Jondalar olharam um para o outro e sorriram. Ficar-te-ia muito grata, disse Ayla. Queria deixá-los aqui para que as pessoas se habituassem a vê-los e eles se sentissem mais confortáveis na sua presença, principalmente Grey. Se ficares cansado ou quiseres ir-te embora, assobia bem alto ou procura-nos. Assim farei, garantiu o rapaz. Abandonaram o campo mais tranquilos. Quando voltaram ao entardecer para convidar Lanidar a partilhar uma refeição com a sua caverna, viram que vários rapazes e algumas raparigas, incluindo Lanoga, com a irmã mais nova, Lorala, tinham ido visitá-lo. Quando Lanidar tomara conta dos cavalos no ano anterior, estes encontravam-se no cercado, num campo próximo do acampamento da nona caverna, a alguma distância do acampamento principal. Eram poucos os que iam ali, e na altura ele tinha poucos amigos. Todavia, desde que desenvolvera alguma perícia com o atirador de lanças e começara a caçar, ganhara mais estatuto. Também tinha mais amigos e, pelos vistos, algumas admiradoras. Entretidos, os jovens não deram conta da chegada de Ayla e Jondalar. Este ficou satisfeito ao ver que Lanidar se comportava de forma responsável, não autorizando que um grupo de amigos se juntasse em redor dos cavalos, em particular de Grey. Naturalmente, havia permitido que os visitantes lhes tocassem e os acariciassem, mas só deixava que se aproximasse um de cada vez. Parecia saber quando os cavalos estavam fartos de tanta atenção e queriam apenas pastar. E de maneira firme, disse a um dos rapazes que os deixasse em paz. Ayla e Jondalar não sabiam que, um pouco antes, o rapaz afastara alguns jovens com um comportamento demasiado turbulento, ameaçando contar a Ayla, que era, recordou-lhes, a acólita da primeira entre aqueles que serviam a Grande Mãe Terra. Os de Landónia eram aqueles a quem as pessoas recorriam quando precisavam de ajuda. E embora fossem respeitados e até reverenciados, e em muitos casos queridos, suscitavam também um certo medo. Os de Landónia tinham acesso privilegiado ao outro mundo, o mundo dos espíritos, o lugar temível para onde iam quando a força vital deixava os seus corpos. Também tinham outros poderes fora de comum. Os jovens gostavam de espalhar rumores e os rapazes, em particular, apreciavam assustar os outros, contando histórias sobre o que um Zelandoni podia fazer, sobretudo às suas partes viris, se irritassem alguém. Todos sabiam que Ayla era uma mulher normal, com um companheiro e um bebê, mas não deixava de ser uma acólita, um membro do Zelandónia e uma forasteira. Bastava ouvi-la falar para se perceber a sua proveniência longínqua. Ayla possuía também capacidades extraordinárias, como o domínio sobre os cavalos e o lobo. Quem sabia do que seria capaz? Algumas pessoas chegavam a mirar Jondalar com receio, embora ele fosse zelandónio de nascimento, por causa dos estranhos costumes que havia aprendido enquanto estivera fora. Saudações, Ayla, Jondalar e Lobo, cumprimentou Lanidar. E alguns dos jovens que não tinham dado pela sua chegada viraram-se bruscamente. Foi como se aparecessem do nada, porém Lanidar apercebera-se da sua aproximação. Notaram uma alteração no comportamento dos cavalos. Apesar da débil luz crepuscular, Os animais sentiram a sua presença e encaminharam-se para eles. Saudações, Lanidar, disse Ayla. A tua mãe e a tua avó estão no acampamento da sétima caverna, juntamente com quase toda a nona. Foste convidado a partilhar uma refeição com eles. E quem fica a vigiar os cavalos? Indagou o rapaz, baixando-se para fazer uma festa ao lobo. Nós já comemos. Vamos levá-los para o nosso acampamento, respondeu João da Laje. Obrigada por teres tomado conta deles, Lanidar, agradeceu Ayla. Gosto de o fazer. Podem chamar-me sempre que precisarem, retorquiu Lanidar. Dizia-o com sinceridade. Não só desfrutava da companhia dos animais, como gostava da atenção que isso lhe granjeava. Ao cuidar deles, atraíra vários jovens curiosos, assim como algumas raparigas. Com a chegada da primeira entre aqueles que a serviam, o acampamento da reunião de verão não tardou a ver-se imerso na habitual atividade frenética da temporada. Os ritos dos primeiros prazeres tinham as complicações do costume, mas nenhuma, como a que Janida colocara no ano anterior, ao aparecer grávida antes dos primeiros ritos. Para cúmulo, a mãe de Peridal mostrara-se contra a união do seu filho com a jovem. As reticências da mãe tinham a sua lógica, já que o filho tinha apenas 13 anos e meio e Janida 13. Mas o problema não era apenas a sua juventude. Embora a mãe de Peridal se negasse a admiti-lo, a primeira estava convencida de que também resistia porque uma rapariga que compartilhava prazeres antes dos primeiros ritos perdia prestígio. Por outro lado, como Janida estava grávida, também adquiria prestígio. Vários homens mais velhos haviam-se mostrado mais do que dispostos a oferecer o seu lar para acolher o seu filho, mas ela só partilhara prazeres com Peridal e queria-o. Cedera, não só porque ele lhe o solicitara com insistência, mas também porque o amava. Depois dos primeiros ritos, era o momento de organizar a primeira cerimónia matrimonial do verão. Mas por aqueles dias, avistou-se não muito longe dali uma manada de bisontes e os líderes decidiram que deviam organizar-se numa grande caçada antes dos ritos matrimoniais. Joharan consultou a primeira e ela acedeu a adiar a cerimónia. Estava ansioso para que Jondalar e Ayla usassem os cavalos para ajudar a conduzir os bisontes até ao cerco construído para encurralar os animais. A utilidade dos atiradores de lanças seria posta à prova na hora de capturar os animais que fugissem da cerca. O líder da nona caverna continuava a encorajar as pessoas para ver como podia atirar-se uma lança a uma distância maior e com menor risco, usando o atirador de lanças. Estes apetrechos estavam a converter-se na arma preferida daqueles que haviam tido a oportunidade de os ver em ação. A caça aos leões era já um feito conhecido. Os caçadores tinham contado com grande entusiasmo a história do perigoso confronto. A nova arma tivera uma excelente aceitação por parte dos caçadores mais jovens e alguns dos mais velhos. Os que mostravam menos interesse eram os que dominavam o lançamento à mão. Sentiam-se cómodos a caçar como sempre haviam feito e não morriam de vontade de aprender um novo método naquela altura da vida. Depois da caçada e da carne e peles conservadas e separadas para processamento posterior, eram já muitos os que opinavam que a cerimónia matrimonial se atrasara demasiado.